Léo Batistaca. As molecas já estão na fita. Pega seu rapaz, pega seu rapaz. As molecas já estão na fita. Pega seu rapaz, pega seu rapaz. Pisa tudo no escurinho, pisa tudo no escurinho, pisa tudo no escurinho, pisa tudo no escurinho, pisa tudo no escurinho, pisa tudo no escurinho, pisa tudo no escurinho. Caralho, acende a... Loja Top Car, da Vila dos Cabanos, Barca Arena, Pará. Com artes, comunicação visual. Batistaca, esse nome tem peso. Batistaca. Olá, DJ Lohan. Alô, meu DJ, vamos lá! Alô! Os seus olhos, ouça o que eu digo. Fez tudo errado, brincou comigo, chegou ao fim. Me deu mentindo, me iludindo. Eu fiz de tudo que foi possível por ti. Fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Apressando o som automotivo de Barca Arena. Batistaca. Aqui é no máximo. Batistaca. Oh, DJ que tá tocando novinha, tu tá gostando? O DJ que tá tocando novinha, tu tá gostando? Então grava ela rebolando, rebolando, rebolando. Então grava ela rebolando, rebolando, rebolando. Então grava ela rebolando, rebolando, rebolando. Então grava ela rebolando, rebolando, rebolando. Para quem gosta de som pesado, para quem quer porrada de qualidade, estamos de volta. Mega Batistaca. Então grava ela rebolando, rebolando, rebolando. Apressando o som automotivo de Marca Arena. Bate estaca. Destaca a mais top no Baixo Tocantins, Marca Arena Pará.

você vai curtir um som porrada de verdade. Esse é o Batistaca. Destaca. Tá gravando? Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Você me deixa louca, botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. A periquita boa, a periquita boa, a periquita boa, ou em cima pular. Para quem gosta de som pesado, para quem quer porrada de qualidade, estamos de volta, Mega Batistaca. Maresia. Tu conhece o DJ? Que te pega de jeito? Que furaca do bloqueio? Que não tem preconceito? E te rasga no meio? Vai! O papai chegou! O papai chegou! O papai chegou! O papai chegou! O papai chegou! O papai chegou! O papai chegou! O papai chegou! É ele mesmo! É ele mesmo! É ele mesmo! É ele mesmo! Ele mesmo! Ele mesmo! Ele mesmo! Ele mesmo! Ele mesmo! Ele mesmo! Ele mesmo! Sou eu! Ele mesmo! Batistaca. Ela tá beba doida. Ela tá beba doida. Vamos ela lá, tá DJ Lohan. Só touro brabo, me chamam de proibido, porque eu vicio rápido. Combinação perfeita, sete cerveja e maconha. A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda. Bagulho alto é nós dois no ar-condicionado. Eu viajando e tu só fazendo o que eu falo. Vai baixo, vai baixo, vai baixo, vai baixo. Em cima, em cima, em cima, em cima. Vai, rapaziada, só os usuários. Canta comigo agora, no ritmo lentinho. Vem, que vem. Oh, oh, oh, oh, oh. Cabeça esquerda, esquerda. Das amiguinhas, nós dê maconha pra elas e elas ficam soltinhas. Depois que tá chapada, é a hora da putaria. Doidaraço de maconha, de lançar e de balinha. Nós taca, taca, taca, taca sem camisinha. Nós taca, taca, taca, taca sem camisinha. Segunda, pulo minha tarde, terça, botei na Thaís. Quarta, empurrei na Bruna, quinta, taquei na Laís. Sexta, peguei a Letícia, sábado, foi a Amanda. E domingão, taquei firme na Bianca. CD Mega Batistaca, volume 1. Mixado e produzido pelo DJ Lohan. Comigo, quem só fica baseado? Uma coisa diferente, certamente acontece.

hora o chão vai estremecer. Bate estaca. Solta a pancada aí. É assim, ó. É o Moisés considerado que gosta de putaria. Vai mamando, vai mamando, vai mamando aí, piranha. Novinha senta gostoso por cima da pia. Tá gravando? Tá gravando? Deixa ele tocar a música. É o Moisés considerado, tá mandando tu sentar. Mega Batistaca Volume 1, mixado e produzido pelo DJ Lohan. Destaca, Mega Batistaca. Cheguei no Gilson Lanches e pedi aquele lanchão. Quando eu olhei pro lado, encontrei vários irmãos. Juninho e o Gordo, olha só a situação. Hélice, Nandinho, Edielso de Opressão. Patrese, Marlon, Beat, Wesley encostou. A Sayag e o Gilson só falava de show. Galão chegou com o Davis, quanto o lanche tá fazendo? Vamos pro rolê, porque hoje eu tô nem vendo. Tô indeciso, eu vou pro Pop Live